Fono 649, a sua identificação desse mantém a 4 mil pés. Vigilância, chegada bom, que ajuste no 0 no 3. 4 mil na bom, que ajuste no 0 no 3. Estabilizou em LS, geral 9970. Complete LS, chame torre. 11895. 295, obrigado. Salvador, bom dia. Sideral 9970. Sideral 9970, gotão aproximação, chuva moderada sobre o campo, pista molhada, altímetro no 0 no 3. Teto estimado de 400 pés, visibilidade de 3 mil metros. O último tráfego que pousou, Boeing da Rio, informou visibilidade bastante restrita. Reporte quando visual com o campo achar travado, 9970 da Sideral. Ciente das condições, Sideral 9970, está bastante travado e informará a visual. Ciente. Do 060 para 050. Azul 4958, desça via Maria 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado final da ILF Explain para pista no 0, reporte localizador. Via Maria 2000 pés, reportaram no. Autorizado ILF, reportaram no localizador, o 4958 azul. Salvador 1953, está pronto para o táxi. Temos 138, 138 a bordo, 4,5 de autonomia, alternando Floripa. Tente Gol no 963, observe o pushback do tráfego da companhia no portão 05, após o mesmo livrar totalmente o caminho livre táxi Índia, no ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 0 no 3, bom voo. Aqui o 0963, está livre o táxi, está tentando a nave da companhia 3. Passará com a torre no ponto 0,985, 1,93. 1,963, só confirmando. Copiou, ajustou no 0, 1, 3. E 3, ajustou no 9,3. Ok, obrigado. Europa 083, ready for taxi. Europa 083, taxi approved via April 1, Indian. To holding point, runway 10. Next to the holding point, call tower 18, small 95. Ultimate set 1013. Will follow the points from goal ahead, okay? Copy, we have the caller inside, following him, clear to proceed to holding point runway 10 via April 1 and India, and in the holding point, contact with the tower 118 decimal, 905, Europa 083, now we go. Sim, cabeceiro 10. Ali, mas tem, é 2. Bom dia, Azul Alfa, Yankee Alfa, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa, aqui Alfa, está no pátio 3, solicitar reboque para... É, deixa eu só confirmar rapidinho a posição, que teve uma mudança aqui agora. Espera aí que a gente passa a posição. Um momentinho. Sim. Solo, Gol 1865, posição 62, depois de pushback, acionamento. Gol 1865, aguarde. Aguardando. Taxi, Gol 1093, 171 a bordo, 3:10, Campinas. Gol no 093, aguarde para início do táxi. Guarda. Gente, chama o solo 1-2, 1-2 vai chamar 1-1. 2-1-1, obrigado. Solo... Salvador, bom dia, será o 9970, Será o 9970, táxi via Alfa, Kilo atentando o balizador no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, será o 9970. Rono 093, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 013, bom voo. P13, pátio Índia, 2395, 093. Estacionamento, chame pronto para o táxi, portão 06. Deve depois estacionar e reportar o táxi, 865. Federal 9970, informa assim, informa posição 06 Lima, pátio 3. 06 Lima? Afirmo. Ok. Azul 4958, complete GLS, chame a torre, 11895. 4818, 95, graças. Torre Salvador, muito bom dia, o Azul 4958, localizador 10. Azul 4958, quanto na aproximação, altímetro 1013, chuva moderada sobre o campo, pista molhada. A última aeronave que pousou, avistou um teto aí aproximadamente de 400 pés, 400 pés, visibilidade bastante restrita, em 3 mil metros. O 4958 da Azul, quanto na aproximação, é a ponte segundo visual com campo. Voltar a visual com campo, 4958 da Azul. Confirma? Voo 649, joga direito, deve estar com a maçã. Após a sua navegação na torre de pelo no 649. Após direto pelo, voo no 649. Né, decolado aos 40, controle 120, 18. 308, grato, bom dia. Muito bom dia, Chiné 62, 11. R62 ONU ONU, contato radar, turma Termina 360, São Israel. Vou na Broa de Leda. Gente, Broa de Leda, subindo para o 360, Chiné 62 ONU. Lagoon 865, 145 a bordo, 3 horas e 14 de autonomia, alternativa é Palmas. Confirma alternado? Palmas. Gente, bom no 865, aguarde para início do táxi. Guarda. O 4958 avistou a pista, pode prosseguir para o pouso? Afirmo, pouso autorizado, 050 graus, 062 a nós. 4958 azul. Vamos do Alfa aqui, Alfa, apenas para coordenar aqui no tempo de reboque, você teria um estimado mais ou menos para isso? Ok, devido ao grande sequenciamento para o ponto de espera, acredito que mais uns 5 minutos. Ok, então, eu não poderia estar iniciando aqui o reboque aguardando na saída do Pax 3? Ok, eu vou coordenar o cordão dela e já vejo, ok? Aguardo. Ok, então, ok, que eu vou na guarda, obrigado. Paulo 6225, já acionado para o pushback. Oxalé 6225, cliente do pushback, chame pronto para o táxi. Sim, chamaram para o táxi. Azul 4958, o Solos 44 livrou a pista, chama o Solo 121, décima 1. 121. Solo Salvador, muito bom dia, o Azul 4958 livrou. Bom dia, Azul 4958, táxi via Kilo Pátio 3, remota 4 Lima, ok? Kilo Pátio 3, 4 Lima, o 4958 Azul. 5 nós, atento para a pista molhada. Aqui, o senhor está livre de decorar de capiteiro 10, bom, Rosa 63. Afirmo. A companhia Índia, no ponto para chamar torno no 895, ajuste no 013, bom voo. Daí, companhia Índia, 1895, bom dia, obrigado, bom dia, bom trabalho. Voo 963, decolado 46, controle 120, décima 8. 08, bom dia, Alva 963. E o Opposite 3, maintain position, estimate departure in more 5 minutes. Copy, holding position, Europa 083. 360, conforme autorizado, sobe. Ok, autorizado, nível 360. Autorizaria direita pro Adibe Dev, voo 963. Negativo, não tem um perfil da saída. Na 62, ONU, ONU, chame Centro Recife, ONU 25, décima 1, bom voo. 25, ONU, grato, bom dia. Me torre, ONU, ONU 8, 9, 5. 18, 9, 5. Seu Xané 6225, táxi até através do portão 06, ajuste no 014. Táxi até através do portão 06. no 649 na escuta da Torre Salvador. Passando o marcador externo, bom dia, trem baixo travado. Bom dia, gol no 649, altímetro 10 no 3, chuva moderada sobre o campo, pista molhada. As últimas aeronaves que pousaram reportaram um teto de 400 a 500 pés e a visibilidade bastante restrita devido à chuva. Estimada aí de visibilidade de 3 mil metros. Reporte quando visual com campo, gol no 649. Gol no 649, sim. Alfianque Alfa, pronto para ingresso ao pátio principal. Alfianque Alfa, aguarde. Ok, Alfianque Alfa, aguarde. Controle, o gol 963, solicita a esquerda pro 140 para evitar formações. Tipo de risco, após já assumir a navegação na proa de Leda. Ok, livre de ver, 963. Avisou algum no 649? Avisou com 300. Autorizado pouso, destino 0070 graus, 07 nós. Livre pouso. Bom dia, senhor, identificação desse manter o nível 0 vigilância. A borda de Rio na semana proa de ITAP. Autorizado, Mari. Uno 649, seu solo 51, reporte pista livre. Positivo, tá livrando o gol no 649. Gente, chamo solo 121 no 11. 211, boa. Livrou. Papa 083, clear take off runway 10, runway wet, wind 070 degrees, 08 knots. Altimeter starting now 1014, Europa 083. Europa 083, clear for take off, UNH 1014. Tem um Airbus da Avianca ali, você não quer liberar ele pra sair aqui não? Quem que vai na frequência dele? Ok, sim. Afirma, o Sané 6225, chame no ponto de espera a torre no 895, via aí. Bono 963, chame centro Recife, 125 da Fima 1. 25, Bono, agora 963. 3, airborne at 5-5, contact now 120.8. 120.8, Europa 083. Goodbye, obrigado. Paulo, o Alfa aqui, Alfa, aguarda na Cidade 3 ou ingressa na retaguarda do aeroporto da Bianca? Aguarda, vai aguardar o gol agora, ingressar no 05. Maravilha, então, Alfa aqui, Alfa, no aguardo. Bom, no 649, ingressa via Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, bom, no 649. Thank you. Clear the intersection, climbing 400, Europa 083. Bruno 093 aguardando apenas a separação do 330 quilo à frente, estreia turbulência. Ok, sim. Alfa Yankee Alfa, autorizado, prosseguir o reboque, portão 01. Afirmativo, autorizado até o gate 01, chamará calçado Alfa Yankee Alfa. Uno 093, autorizado decolagem de pista no 0, vento 080 graus, 08 nós, altímetro agora no 014. Autorizado decolagem no 014, 03. Gol 865.0 no 0, pronto. Uno 865 após a rolagem 737 da companhia, Lima tem cabeceira 10. Lima 10, gol 865. Uno 093, decolado de Salvador aos 59, controle 120, décima 8. 208, bom dia, gol no 093. Controle Salvador, bom dia, gol 093, estação 2000 pés. 093, bom dia, contato radar. Bom dia, 360, saída da Elfa, correção, saída árvore. Para o 360 na árvore, 2-0. Rodrigo Jovem aqui, Alfa, finalizou o rebote para o gate número 1. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Boa noite. 865, autorizado a decolagem, pista 10, vento 080, grau 09, nós. Livre decolagem, pista 10, gol 1865. Centro Xenia 6285, mantém a posição. Duna, o azul 2775, vai livrar formações. Azul 2775, autorizado Duna, vista 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Controlando Duna para 2000 pés. O azul 2775. Salvador é o Rio 5973. Rio 5973, copia. Prossiga. Rio 5973, Recife, Serra Brava Romeu Foxtrot, nível 370, aprovado via... Desconcede, após dar 1-0, curva esquerda, vem feito saída PUCA, transição Caju, curva esquerda, após DCT Mike, Charlie Eco, direto. Transponder 5136, controle Salvador 1208. Confirmando após a saída PUCA Aracaju. DCT Mike Charlie Eco, direto. Sirrente 370 para Recife, decola da 10 com curva esquerda na saída PUCA, pressão Caju. Após DCT Mike Charlie Eco, aciona 5136. O Rio 5973. Rio 5973, a frequência do controle 1208. 208, o Rio 5973. Planejamento correto, chame pronto, Rio, formação em curso, Kilo. 5973. Panay World 133, Decimal 325. Europa 083, bom dia, obrigado. Controle Gol 093, pode voar Elefa para editar a formação? Autorizado Elefa, 093. Autorizado ELF, Azul 2775, autorizado final do ELF para pista. Zero, reporte localizador. Reportarei localizador, autorizado ELF, o Azul 2775. Tiro no 06225 do Xené. Copia. Sempre. Ata 6570, Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, nível 350, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfeito, saída PUCA, transição Caju, curva esquerda. Transponde 5141, controle Salvador 1208. Ata CK, 6570, está autorizado Recife, conforme a rota, nível 350, PUCA, Caju, 5141, transponde 120, versão 8, frequência de saída. 6570, da APTA, cotejamento correto, formação em curso, quilo, chame pronto. 6570. Gente, aguarde 6225. 32. Interceptando o localizador, azul 2775. Azul 2775, complete a aproximação, chame torre 1895. Aproximativo, Torre Salvador, muito bom dia, o azul 2775. Está interceptando a localização. Gente, azul 2775. Reporte marcador externo, baixar travado e visual com campo, altímetro 1014. Mais alguns instantes eu pago as condições do campo. Gente, botarei. Oxa, né, 6225, vento 060 graus, 089, altímetro permanece no 014, tenta a pista molhada, livre decolagem, pista no zero. O azul 2775 informa o teto estimado de 400 a 500 pés, foi o teto reportado pelas últimas aeronaves que pousaram. A visibilidade bastante restrita durante a aproximação devido à chuva moderada sobre o campo. Pista molhada, reporte com o visual com o campo 2775 da azul, estimando aí um teto com uma visibilidade de 3 mil metros. Gente. Cargo 6570 para o puxo de stack e acionamento na frente alta. Atra 6570, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, puxo de acionamento 6570. Salvador, nacional 6225. Canal 6225, contato radar, se mantém o nível 3820, sair da árvore. 3820 na árvore, 6225. O azul 2775 está visual 900 pés. Gente, 2775 também visual com tráfego, autorizado pouso, pistão 0, vento 060 graus, 08 nós. Autorizado pouso, azul 2775. Você não pode levar a árvore, fazer umas formações para interceptar a radial. É 225, está autorizado direto ao elétrico. É dessa. 775, seu solo 08, direita 121, décima 1. Direita 121, azul 277. Azul 2775, lembrando a sua escuta? Azul 2775, táxi via Alfa, Kilo, aguardando para ingresso no pátio 3. Alfa, Kilo, aguardando ingresso, Azul 2775. Com 3 a bordo, temos 2 horas e 45 minutos na alternativa natal. Capsa 6570, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 014, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto espera no 0895, ajuste no 014, para pegar 6570, obrigado, bom final de semana. Azul 2775, táxi via Kilo, Pátio 3, remota 03, Lima. Remota 03 Lima, azul 2775. Salvador, bom dia, essa carga 6570.010, pronto. Taxa cargo 6570 autorizado, a linha de colar, pista no zero, pista molhada, vento 070 graus, 089, voltímetro agora no 014. Decolagem, pista no zero, ajustado no 014, essa carga 6570. Base nível 350, via peso 1 no 7. Decola da pista no zero, perfil de saída, Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5156, controle Salvador 1208. Centro Recife 128, décima 8, alterno 135, décima 3, bom voo. 3235, 3625. 5156, controle 1208. Azul 4234, planejamento correto, chame pronto. Chama, galera, teria como informar o teto atualizado e o ajuste? Ajuste no 014, teste só um momento, por favor. Azul 4234, a torre formou 500 pés, ok? 500, obrigado. Visibilidade 3000, azul 4234. Obrigado, na posição 1, chamaremos para o push. Ok, sim. Avisa cargo 6570, decolado de Salvador, 17, o controle de Salvador agora 120, décima 8. 208 com controle, obrigado, bom dia, bom final de semana. 6570. Controle de Salvador, muito bom dia, avisa cargo 6570, cruzando 2770. 6570, contato radar, mantém nível 350, saída da PUCA. PUCA, 6570. Voo 9755, acione identificação via chegada bom, desça para o nível de voo 050, ajuste 9014. Salvador, bom dia. Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, prossiga. Mike X-Ray Charlie está aqui no remoto do Pátio 1, posição 14. Solicito autorização para revocar a nave para o Pátio 1, posição 10. Mike X-Ray Charlie, ciente livre e reboque, reporte no teto. Ok, grato, reportar no terno. APSA 6570, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, Recife, obrigado, bom dia, bom final de semana, 6570. Salvador, bom dia. Uno 759 da Gol, tem informação Kilo, posicionar a nós. Uno 759 da Gol, aguarde um minuto, Copres, por gentileza. Boa. Uno 755, confirme, está dando desvio. Confirme por quantas milhas irá essa atual desvio. Está voltando a rota, já foi de volta agora, vou no 755. Gente, vou no 755. Táxi. Contará para o táxi, 5973. Uno 759, copia. Copia, Uno 759. Uno 759, Guarulhos, Serra Bravo, Golf Romeo, nível 360, via Pedro 10, Tango Bravo Eco. Decola da pista 10, perfil de saída da EU, transição motiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5151, controle Salvador 1208. Autorizado Guarulhos, 10, perfil 10, Tango Bravo Eco. Escola da 10, da EL, Mote, 36.208, controle, 1759. Só confirma o transponder, gol no 759. 51, 51. Gol 759, planejamento correto, chame pronto, informação em curso, quilo. Solo, Salvador. Mike SRF, finalizado o reboque, grato, bom trabalho. Gente. Gol 1755, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 pés, no 014, gol 1755. 1755, desça para 2000 pés, autorizado em LS X-ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-ray da 10, reporte estabilizado, voo 97. Muito bom, Diego. Voo 1649, está na frente da Kilo para autorização Porto Seguro. Voo 1649, aguarde cópia. Aguardando, pode informar a saída prevista? Finalmente da El, voo no 1649 da El e da BDES. Obrigado. Estabilizado, voo 1755. Voo 1755, o complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 1895, Gol, 9755, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo 9755, estabilizar no final da 10. 755, teto estimado de 500 pés, a chuva agora leve sobre o campo, visibilidade de 3 mil metros, o vento 080 graus, 04 nós, altímetro no 014, reporte no visual com campo, voo 755. 014, reporte visual, voo 755, já está visual, voo 755. 360, via Peruíbe 50, BDEV direto. Decola da pista 10, perfil de saída da Eulê da BDEV, curva direita. Transponder 5157, controle Salvador 1208. Posição, motorizado 360, via Peruíbe 50, BDEV direto. Decola da pista 10, curva direita da Eulê da BDEV, com 57, 1208. Bono 649, confirme por gentileza o destino. Porto Seguro. Bono 649, cotejamento correto, chame pronto, formação em curso de quilo. Obrigado. Chamará para o expedição. Papapá, Mike, Romeu. Papapá, Mike, direto, Romeu. Romeu 44, decoladinha, aqui a 50, está interceptando agora a vertical da BR-324, alocada na transponder 0115. Vai seguir rumo norte, a BR-324. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, quente, mantenha 500 pés em condições visuais. Em condições visuais, escuta permanente do seu controle, Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu, confirma o seu tipo do equipamento. Romeu 44, está presente, alternando, vai seguir a BR-324, setor sul. Salvador, eu vou 1092, informação pilo. Vou 1092, aciona identificação, após desvio, voe na proa de mare para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, ajuste 1094. Ok, desce ao